Sabe, meu filho? Salve, tudo bem? Graças a Deus. Vamos. Como é que é? Ah, a gente falou ontem sobre a mais três ervas e aquelas que não coloca na água, a gente não estudou ainda. Isso. Hoje, meu filho, nós vamos fazer o trabalho para você aprender limpar a aura. Igual o pente. Limpar. Pente e o rodo que o senhor passou ontem. Isso. Limpar a aura com as plantas. Limpar a aura. Ah, entendi. Agora é diferente então. Isso. Se chama de benzimento. Opa. Tirar os quebrantos, as olheiras, para tirar ar dentro da cabeça dos meninos. Tirar o Deixa eu quê? falar disso, meu filho. Tirar o ar? Dentro da cabeça dos filhos. Nossa. Descobriram. As coisas ruins que os filhos pegam. Mas para não pegar. Essas coisas, meu filho, tem que estar em oração. Tem que estar com a mente limpa. Não adianta, né? Não é? O filho complica muito, o filho. Busca símbolo ali, busca umas rezas complicadas lá. Mas o que adianta se não fala o que o Mestre Jesus falou fazer, velho? A orar e estar em vigília. Sim. Não é? É o mais simples. Ah, é. Pois é, meu filho. Pois é, às vezes com o filho quer comprar uns 2 quilos de vela para acender lá pro santo. Mas ele esquece que com uma velinha branca e com muita fé, meu filho. Você rebate qualquer coisa. Só ter fé. Só ter fé. A fé é a magia. Então, vamos lá, meu filho. Vamos. Então, o que nego velho falando sobre sobre as orações, né, meu filho? Tem que fazer as orações. Senão, pega os bichinhos dos outros pessoas, viu? Porque os filhos vai ajudar. Outro irmão vai ajudar. E aí não vou pegar. Porque senão, melhor não fazer nada, né? Senão fica os dois ruins. Sim. Então, quando os filhos for ajudar alguém, tem que estar bem. Tem que fazer o que o nego velho falou. Pra não pegar as quisilas dos outros filhos. Senão, daí fica dois quisilados. Então, meu filho, vamos lá, mas vamos animar aí, meu filho. Tomar um café? Como é que é? Vou tomar um café, meu filho. Por quê? Ficou doce hoje, filho. Nossa, graças a Deus. Tá acostumado, né, meu filho, esses horários aí, mas. É. Tudo pelo irmão, né, meu filho? Hã? Tudo pelo irmão, né? Tudo, graças a Deus. Essas horas Graças a pra Deus, mim, né, meu filho? é madrugada. Nossa, 9 horas de domingo, faz tempo, hein? Mas é na graça de Deus. Eu venho com muito carinho e muita boa vontade, viu, meu pai? Graças a Deus, né, meu filho? Sim, são 4 encontros, a gente vai fazer, completá-los, e graças a Deus o povo vai sair aí com uma formação diplomado em fitoterapia etérica. Isso, meu filho. Eu acho que nós estamos fazendo o básico, viu? É? É porque o intermediário é mais coisa, meu filho. Tem umas coisinhas aqui que nego velho, a equipe tá passando, que é o básico. É o beabá, meu filho. É o básico, né? Isso. E o Benedito tá me acompanhando, viu, meu filho? Tá. Benedito, seu tranca-rua. Salve, Benedito de Aruano, Laru Exu. Pra se curar, né, meu filho? Porque as coisas aqui do outro lado É punk. É punk, meu. Olha, punk, Conhecimento é velho. Olha, luz. punk. É, conhecimento. E a luz para chegar, meu filho, às vezes dá uma brigaiada. Dá. Dá uma brigaiada, meu filho. E aí, nego velho faz a vela. Bom, então, assim, resumindo uma coisa importante que o senhor falou, importante as pessoas lembrarem, que não precisa, porque eu achava que precisava conhecer o alecrim, o manjericão, a pimenta e o cheiro e os compostos químicos dessa planta para poder usá-las no copo de água. Mas não precisa não, meu filho. É, o filho sabe como que gera a luz da lâmpada. Sim. Mas sabe todo o processo dos fios? Como é que é todo o processo químico? Não. Então, meu filho, mas mesmo assim o filho aperta o botão e acende. É verdade. Então é a mesma coisa, meu filho. Você dá O você comando. aperta o botão e ativa. Dá o comando lá e ativa. O comando é só falar o nome da erva. Isso, meu filho. Isso mesmo. Nossa, mas no começo o senhor falou, parecia que tinha um código todo especial. Não, meu filho, as coisas é muito simples. Tá É certo. muito simples. É porque os filhos ainda não estão acostumados com a simplicidade. É mais simples que isso ainda, meu filho. Mas se eu simplificar aqui, complica. Mas, meu filho, às vezes vocês estão caminhando um caminho tão bonito, numa estrada assim de chão, com aquele sol lindo. Mas aí o filho quer enfeitar muito, quer pôr flor, quer pôr bicho, quer pôr castelo. Daí tampa o sol e não fica mais bonito. Não é mesmo, não. Nossa. Então, meu filho, tem que ser com simplicidade e com coração. Porque essa fitoterapia eterna, meu filho, isso aí é coisa que não é nova, não. Isso aí é coisa que já se conhecia há muito tempo atrás. Mas que só hoje, meu filho, tá abrindo as portas aí pra essa humanidade. E graças a Deus, né, meu filho, você tá sendo aí um canal também pra que isso chegue aí nos irmãos. Na graça de Deus. Então vamos lá, meu filho, vamos falar aqui hoje sobre o banho. Sobre o banho. Vamos pedir para todo mundo aí que acordou cedo ficar animado, né? Vai ficar animado, meu filho, porque tem que pegar firme junto. Vamos lá, hein? Então, vamos fazer sobre banho. Então, os filhos, pô, eu vou passar aqui duas formas dos filhos fazer os banhos. Primeira forma, meu filho, é você pegar a bacia e colocar água. E o filho vai lá, pega a planta, macera com as mãos e depois ativa a planta etérica. Essa seria a primeira base. E nego velho vai explicar por que dessa forma. Então vai lá, meu filho, porque os filhos vai lá nas casas e compra as ervas secas, né? É, seca. E aí, os filhos põem dentro da água quente e tomam os banhos. É assim, meu filho. É. Assim também funciona, meu filho. Funciona. Mas o fio, quando chega no pé, pede a licença para o sarinho, pede licença para o elemental. E aí tem um monte de coisa, mas nego velho vai explicar hoje não, sobre as fases da lua. Mas peraí, pai, só pra quem tá acompanhando, ossainha do candomblé, né? O senhor fala só pede licença pro espírito da natureza. Isso, pede Tá. licença para ele, para Oxóssi, Tá. para Jesus. Pede para Jesus, porque é Jesus que criou isso tudo aí. Vocês conhecem. Criou esse mundo, essas formas. Mas olha, nós falamos sobre o sarim, né, meu filho? Sim. Lembra? Falamos dele também, sim, senhor. Tá, se o filho acredita então nele, pede licença para ele. Se não acredito. Pede para Oxóssi. Não acredito em Oxóssi, pede para Jesus. Beleza. Acredita em Jesus também, que tem filho que não acredita. É, às vezes tem um índio escutando. É, Fala. fala, pede lá pro Alcantanca. Opa, pede para o sol, né? Sim, Tem, pra tem. Tupã. Isso, Tupã, o sol. Então, faz aí do seu jeito. O importante é pedir licença. Quando o filho for pedir licença para colher a planta e as ervas do pé, arranca com jeitinho, meu filho. Arranca com jeitinho. Se tiver, compra, filho. Compra uma tesoura só para cortar, para colher as plantas. E aí o filho pede licença e colhe, coloca dentro da bacia e macera com a mão. Vai esfregando com as mãos, vai pedindo as coisas boas e depois toma um banho. E assim se pode fazer, viu, meu filho? Mas atenção, viu, meu filho? Porque o filho vai tomar banho de... Tem que tomar muito cuidado com alguns banhos que os filhos vão tomar. Mas esse aqui eu não vou citar muito, não. Vamos direto ao ponto aqui que importa realmente. Então, filho, você vai pegar as plantas, vai macerar, e depois os filhos podem ativar dentro da água a parte etérica da planta. Não tem os banhos sete ervas? Tem. Tem banho até 21 ervas. Mas depois de macerado, meu filho, você pede licença, faz oração e ativa parte etérica. Quando o filho fazer o banho e ativar a parte etérica, aquela energia do banho vai ficar muito mais forte. O nego velho pode falar que duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes mais forte. Por quê? Porque o Fi está ativando o princípio ativo da planta. Dentro dessas plantas, meu filho, tem os átomos. E quando o fio ativa a parte etérica, os átomos começam a dispensar. Começa a propagar para tudo que é lado. E aí fica mais forte mesmo o banho, porque acelera a energia. E aí é uma beleza, meu filho. É uma coisa bonita de ver os filhos tomando os banhos, indo trabalhar, se limpando, fazendo as rezas, tendo a disciplina, educando, né, se moralmente. E aí os filhos vão evoluindo. Vão, vão que vão. Outra forma também, meu filho, você tomar esses banhos. É o filho pegar a água e ativar o chá. Lembra do chá? Lembro. Então os filhos vai fazer isso, vai ativar as sete plantas, sete ervas, e vai tomar o banho da cabeça para baixo, não. Tá bom? É do pescoço para baixo. Tem umas plantas ali, meus filhos, que não pode jogar na cabeça, não. Não é recomendável todos os filhos jogar na cabeça, não. Depende muito do filho. Aí a coisa. Aí o caldo fica mais grosso, é mais complexo. Isso aí dá para explicar lá na fitoterapia avançada. Que é os conhecimentos, meu filho. Porque você sabia que planta tem signo? Signo? É, meu filho. Não. Tipo, Sabia que. assim, eu sou de peixes, assim. E tem as plantas de peixe. Que tem as plantas de Netuno, meu filho. Tem as plantas solar. Tem as plantas lunar. E cada uma dessas plantas que está ligada aos planetas irradia determinada frequência cósmica. Porque as plantas, meu filho, elas têm um princípio ativo. Não apenas da Terra. Porque vocês, meu filho, recebem radiação do sol, dos outros sol. recebe as energias dos outros planetas, recebe as energias do cosmos. E cada uma das plantas, meu filho, antes de materializar no físico, tem o duplo etérico. Esse duplo etérico é igual um ímã, puxa as energias afim. Então a planta tem as plantas da água, tem as plantas do fogo, da terra, do ar. Tem as horas certas de colher essas plantas. Tem a forma correta de ativar elas. E aí daria mais umas aulas aí para explicar isso. Então por isso nego velho vai falar apenas para tomar o banho do pescoço para baixo, tá bom, meu filho? Tá bom. Pera aí, meu filho, pera aí. Ah, meu filho. Antigamente, meu filho, lá na cinzala, as mucamas, eu falo as mucamas, meu filho. Já. As mucamas, meu filho, fazia essas magias com erva para tirar as coisas dos fios. Principalmente as invejas, meu filho, porque era uma disputa, principalmente pelos rapsaios, viu? Os homens ficavam disputando os rapsaios e jogavam uma coisa no outro e tudo era na planta, na erva, que se cortava. Vamos falar aqui mais sobre algumas plantas e sobre seus papéis. Na parte dos banhos, meu filho, ficou claro? Sim. Então, se tiver alguma dúvida, depois você. Aliás, vamos fazer as perguntas, hein, meu filho? Tem umas perguntas no banho. Não, banho, então, só deixando claro, o senhor falou que está muito ligado à reza, disciplina e educação moral, que encaminha para a evolução. Isso. Claro, que ia dar do pescoço para baixo. E qual ervas que o senhor falou que pode usar no banho? Pode usar todas, meu filho. Todas. Ativar Até todas. aquelas que te põe na água. Isso. Bom, Pode mas se o ativar banho. sete. Não, mas peraí. O banho normalmente ia jogar água no corpo, certo? Isso. Do pescoço para baixo. Mas o senhor Isso. falou que. Ah, entendi. Aquela que se não pode colocar na água é porque não pode beber só. Isso, meu filho. O resto sim pode colocar na água para jogar no corpo. Pode jogar, meu filho. Entendi. Deixa eu explicar uma coisa aqui, meu filho. Tem uns fios que fica tomando banho de sal grosso. Quando os fios tomam banho de sal grosso, o que acontece? O principal ativo do sal é uma energia violeta. E o violeta é um transmutador, meu filho. Esse mesmo princípio ativo que tem no sal, você vai encontrar também, meu filho, no arruda. Mas tem uma coisa. O sal, meu filho, ele corta para os dois lados. E o sal corta as energias positivas e negativas. Quando os filhos tomam banho de sal, que o nego velho, ou quem tem visão olha, percebe que a aura e o chakra dos filhos fica tudo branco, faltando energia ali. Quando os fios tomam banho de sal grosso, tem que repor com uma energia positiva para harmonizar e energizar. Um banho bom que o fio pode fazer, rosa branca. Pode colocar, sabe o guaraná, meu filho? Aqueles Conheço guaraná que vocês tomam? frutinha. Ah. Aqueles guaraná que vocês tomam, meu filho, que lá é bom. Bom pra jogar no topo da cabeça para baixo, para energizar. É gostoso, né, meu filho, beber aquilo? Gosta? Ah, eu gostava, viu, mas depois você começa a descobrir o que tem dentro. O que Pois você é, acha meu de filho, é Flamengo? guaraná, viu? Não é refrigerante? Não é aquele preto, não. Preto, laranja, azul, É. guaraná. Rosa. Ah. Aquilo é bom para tomar banho. Aquilo é bom para comprar garrafa e jogar do toda a cabeça para baixo. Que é Sem isso, pô? dar os filhos. Você tá falando dessa industrializada? Esse mesmo, meu filho. Não, mas daí vem com um monte de química, não é? Não, meu filho, mas o princípio ativo do Guaraná tá ali. É, com a sua cabeça se ativar só aquilo, né? É só aquilo lá, meu filho. Ah, e aí? Tem que ser Guaraná, viu? Não vai jogar o outro pirete lá, não. Mas não é melhor, igual toda fruta, fazer um chá da frutinha do Guaraná? Se for possível, melhor ainda, meu filho. Não, precisa se esforçar, ué. Quer tomar um banho, quer ter o resultado, vai comprar uma garrafa na padaria. Mas se tiver Melhor precisando, que nada. é um socorro ali. Mas se tiver o Guaraná, mesmo assim, meu filho, tem que tomar cuidado, tomar Guaraná, viu? Ah, é, não pode Se for tomar não. muito forte, deixa os fios igual a pilha. Mas você fala assim com vontade de fazer sexo? Não, meu filho, pá. Os filhos nem dormem. Porque o Guaraná, meu filho, tem um princípio ativo de energização. Para você trabalhar energia sexual, meu filho, aí tem outras plantas. Tem as plantas para chamar dinheiro. Tem umas para chamar amor. Ih, meu filho, tem tanta coisa. Tem uns banhos que os filhos tomam. Sai na rua. Principalmente as filhas. Fica chamando homem. Esse nego velho vai passar isso hoje, não. Por enquanto não é bom. Tem as plantas também, meu filho. Que se os filhos tomar. A quantidade errada fica muito para baixo. Tem que saber combinar as plantas. O mais completo que tem é o sete ervas. Por isso que o nego velho tá passando isso. Tá bom? Tá bom. Então sobre o sal, meu filho. O se aí que fica tomando banho de sal. Então cuidado. Toma banho de sal. Sal corta tudo. E tem diferentes banhos. Tem banho de descarrego. Tem banho de energização. Tem banho de harmonização. Tem banho para abrir os caminhos. Tem banho para equilibrar relacionamento. Tem banho para afastar o zegum. Tem banho, inclusive, meu filho, para afastar alguns espíritos. Então, quem pegar os filhos. Tem banho para os filhos ficarem invisíveis quanto mal. Opa! Tem as rezas. Invisível? É, meu filho. O pessoal vai querer saber esse, hein? Só no avançado? Como, meu filho? O pessoal vai querer saber esse banho aí. Pois é, meu filho, tem banho. Possível chamar dinheiro, abrir negócio. Tem banho para equilibrar energia sexual. Quer saber, ó? Quer saber como é que faz, meu filho, para ficar invisível? Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de eu ter perguntado. Você faz o seguinte, meu filho. Você pega o espada de São Jorge. E aí o filho vai fazer o banho com a espada de São Jorge. Antes do filho tomar o banho, o filho vai fazer a oração de São Jorge. Sabe qual que é, meu filho? A Aqui gente é pode lançado achar. aqui vestido e armado com as armas de São Jorge. Entendeu? Não, não se preocupa, isso daí a gente acha na internet. Ah, andarei vestido de armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem. Ah, e aí? E essa mesmo, filho. Tendo olhos, não me vejam. Ah, e aí? E depois que o fio tomar o banho, funciona assim, o primeiro fio vai pegar a planta, vai macerar. Enquanto o fio vai macerando, vai pedindo proteção contra todo mal, encarnado e desencarnado, meu filho. Depois que o Fih fez isso, vai tomar o banho do pescoço para baixo, viu? Depois disso, meu filho, vai fazer oração. Faz oração, faz o Pai Nosso, faz a Ave Maria. Depois o Fih pega uma espada de São Jorge e vai colocar um pedaço no bolso. E aí, meu filho, pode sair na rua que os inimigos vai passar na sua frente e não vai te ver, não. Os filhos ficam invisíveis. Você passa na frente, meu filho, o outro nem te vê. Nossa. É uma beleza, meu filho. Banho de harmonização. Erva branca. Capim-cidreira, alecrim. E aí tem os banhos de cada orixá dos fios também. Banho de energização. Guaraná, cravo, canela e outros complementos. Banho para equilibrar o pataco, foi de louro, pode colocar um pouquinho de capim-guiné, pode colocar um cravo, uma canela, e pode colocar um pouquinho de mel junto também. E aí o fio pega umas 7 moedas, ferve tudo junto, meu filho, e toma um banho. Esse aí pode ser da cabeça para baixo. Isso aí é bom. É um banho energizante, tonifica e ainda por cima traz os patacos. Se o fio colocar um pedaço de maçã daquela vermelha, traz o pataco e traz o amor. Isso aí tá bom, meu filho. Tem outros banhos também, mas isso eu vou deixar quieto, senão as moças vai fazer aí, vai sair na rua e os homens vai ficar com os olhos grudados. E não é isso que é o objetivo. Certo. Tem um banho, meu filho, muito bom, que todos os filhos podem tomar todos os dias, para purificar, limpar e deixar os fios com muita fé. Fio pega tapete de Oxalá, meu filho. Manjericão? Isso, emboldo. Manjericão emboldo. Os fios macera e toma o banho. Pode tomar todo dia, meu filho. Sem menor problema. Que todos os fios, até nego velho e todos os companheiros, são tudo filho de Oxalá, meu filho. E são tudo filho também de Iemanjá. Mas essa combinação, meu filho, é muito boa. Ajuda muito os filhos, viu? Filho também pode fazer sabão das 7 ervas. Pode fazer o sabonete, pode fazer gel, Pode fazer muita coisa. Mais receita, meu filho, para afastar a inveja, as maledicências, é acordar pela manhã e fazer as rezas. Meio-dia faz mais reza. De noite faz mais reza. Sentiu que tem coisa errada, faz mais reza. Que vai afastando. Mas além dessa reza, minha filha, fio pode pegar duas espadas de São Jorge e cruzar nos pés, cruzar nas mãos, cruzar nas costas, cruzar no alto. Sabe o que é cruzar, meu filho? Cruzar. É tipo fazer uma cruz. Isso. Ou um X. E vai falando São Jorge, São Jorge, Ogum. E vai pedindo. E vai fazendo as rezas. E vai falando mal nenhum me vê. Mal nenhum me pega. Mal nenhum se aproxima. E vai rezando, meu filho. Vai cruzando. Começa pela sola dos pés. Pega o sapato, meu filho. Cruza a sola, seus fios usa botina coturno, vai cruzando de baixo a cima, cruza a sola, cruza aonde o fio pisa, cruza as roupas, vai cruzando as camisas, cruza tudo. Porque daí nada pega, né, meu filho? E vai pedindo. Então, com essas plantas, meu filho, é. Outra planta muito boa, meu filho, é comigo ninguém pode. Filho, conhece? Sim, senhor. Essa planta, meu filho, essa. O elemental dela é muito brabo. O elemental dela é do fogo, então é a sapeca. Essas plantas elementais do fogo, do fogo, elas são tóxicas. Então, por isso que os filhos não podem ficar ingerindo nelas. Não faz mal, né? Comigo ninguém pode, meu filho. Você junta ela com uma espada de São Jorge para fazer uma defumador, limpeza na casa, meu filho. As coisas ruins não ficam em pé. Cai tudo fora. Deixa o nego velho ensinar um defumador aqui pros filhos. Fio, faz a brasa. E aí o fio vai colocar esterco de vaca. Vai colocar casca de chifre de boi. Folha de café. E café. Sabe o café que foi passado, meu filho? Passado. Passado, o café que já foi usado para fazer o líquido. Você pega esse café, pega a folha do café, a raspa de chifre de boi e esterco de vaca. E aí o fio passa por dentro da casa, de dentro para fora, passa todos os cantos, atrás das portas, dentro dos guarda-roupa. Abre tudo. Põe os pontos dos negros velhos para ajudar. Vai cantando, vai orando. Passa em todo o terreno, meu filho. Essa tira qualquer quisila, meu filho. As quisilas, tudo que tá dentro da casa do filho vai embora. Depois o fio pega a criolina, filho. Coloca no balde e joga. Do lado de fora, no terreno, para limpar as coisas ruins. Sabia, filho, que tem até banho de criolina? Tô fora. Tem banho de criolina, meu filho, para fartar coisa ruim. Mas esse banho aí tem que tomar outros banhos. Tem que saber tomar esse banho. Por isso que o nego velho não vai se aprofundar muito nele, não. Tem um rapaz que jogaram o ovo na cabeça dele, ele foi lá, tomou um banho de umas misturas interessantes e ficou sem cabelo e sem sobrancelha. Pois é, meu filho. Tem umas coisas aí que os fios fazem, né? Que é mais fácil pedir ajuda, né? Pra É, mas quem que vai pé. colocar desinfetante no banho, né? É, pô, não, meu filho. Tem que tomar uns cuidados aí. Então, meu filho, tem que. Então, por isso que eu não vou passar outras coisas aqui, mas esse defumador aí, meu filho, tira todas as quesilhas, viu? Mas não sobra nada, meu filho. Você já viu isso, meu filho? Pegar bosta de vaca, queimar? Não, mas eu cresci no sítio, né? Então para mim não ia ter muito problema. Mas tem gente que acha isso uma coisa nojenta, extremamente. É, mas pega seco. Pega seco, é capim, né, meu filho? Depurado, né? Vaca com capim. Então, o fio faz isso. Depois o fio faz um defumador para harmonizar o ambiente. Principalmente por causa da raspa do chifre de boi. Que é muito forte, meu filho. E não tem o cheiro bom, não, viu? Então, depois, meu filho, você pega. Cravo, canela, louro, põe um pouquinho de rosa branca, pega açúcar mascavo, cravo da Índia, e aí o fio começa a defumar, hein? Vai entrando dentro de casa, vai defumando para harmonizar o ambiente. Então, primeiro nós limpa, depois harmoniza, entendeu, filho? Mas esse defumador que o nego velho tá passando aqui, isso aqui é muito forte. Não é pra fazer toda semana, não. É uma vez por mês ou a cada 6 meses. Vai depender como tá a casa dos fios. E pra que que serve o defumador? Primeiro, porque tem uns fios que a casa tá muito suja. As paredes só tem nuvem negra. E atrás dessas nuvens negras tem as formas de pensamento. E tem também os irmãozinhos que ficam lá dentro, causando os furdúcios. Quando os fios fazem defumador, essas fumaças, essas formas de pensamento, tudo começa a cair pelo chão, meu filho. E quem tá lá dentro sai correndo lá dentro. Vai embora. Que não aguenta. Que essas ervas. E essas plantas, meu filho, principalmente o chifre de boi, eles afastam os egum, afastam as coisas ruins e não consegue ficar ali. Do lado espiritual, eles se sentem como se estivesse se engasgando, intoxicando. Então por isso que tem que limpar e tem que harmonizar a casa dos fios. Depois que os fios fazem isso, joga o. Põe a criolina e joga pelo terreiro afora. E aí vai transmutar, vai limpar as coisas ruins que tá em volta. Outro banho muito bom, meu filho, é o anis estrelado. Muito bom para saúde. Principalmente os fios que passam por cirurgia, que ficam debilitados. Outro banho muito bom é o anil. Sabe o que é o anil, meu filho? Sim. O anil aquele azul. Você arruma um pedaço de anil, põe na bacia e deixa lá. Não põe a mão, não. Deixa o anil se dissolver. E vai fazer suas obrigações. Depois, meu filho, toma um banho aqui lá. Do topo da cabeça para baixo. O anil é um grande transmutador, meu filho. Limpa tudo. Abre os caminhos, abre as portas. E esse banho os fios podem tomar também, cada semana. Ou o fio pode pegar o anil e jogar pelo terreno, borrifar pela casa. Tem uns fios que é mais sensível, vai perceber que o anil está queimando. E começa a queimar, transmutar as energias. Que estão para baixo. Também é muito bom fazer o anil. Tá bom, meu filho? Nossa, o anil é bem bonito, né? É o que eles usam para fazer tinta azul. Isso. Esse mesmo. Isso é bom. Isso é bom. Quando os meninos tá indo mal na escola, não tá querendo prestar atenção que os professor fala, você dá um banho de alecrim no menino. Aí o banho de alecrim limpa o menino e deixa a cabeça boa para estudar e para aprender também. Porque o alecrim, ele tem um princípio ativo, meu filho, que trabalha mental. Então, os filhos, quando tá com dificuldade de aprendizado, pega um galinho de alecrim e leva lá na hora de fazer a prova. E pega o alecrim, esfrega na mão, meu filho, e dá uma cheiradinha. Olha. E dá uma cheiradinha no alecrim que o filho vai perceber que a cabeça vai melhorar para aprender as coisas. Agora a classe inteira vai levar. Mas põe a reza junto, Ah, bom. viu? Põe a reza junto, que é a reza que ativa, né, meu filho? O poder. E ativa o etérico, né, meu filho? Pega o físico, mas ativa o etérico junto. Pra acelerar o processo. Tá, meu filho? Alecrim é muito forte. Pra aprender as coisas. Vamos falar agora, meu filho, do Guiné. O Guiné tem o mesmo princípio ativo que o arruda e o sal tem. É um transmutador, meu filho. As ramas de Guiné, meu filho, você pode colocar também dentro do bolso. Dá pra fazer um patuazinho, né, meu filho? Pega uma folha cada planta e faz um patuazinho. E põe reza no meio, que é a reza que faz o negócio pegar fogo. Mas o banho de Guiné, meu filho, banho de Guiné, muito bom. Vai pra criança, Guiné não é muito bom não, viu? As crianças, meu filho, tem que tomar uns banhos mais leves. Um alecrim, uma erva doce, erva cidreira. Inclusive, meu filho, até folha de goiaba é bom. Folha de goiaba é bom pra harmonizar. E principalmente também para cicatrizar as feridas. Você pega um gainho de goiaba com erva cidreira, com erva doce, e coloca um pouquinho de alecrim junto. Macera tudo, meu filho, dá um banho. Que aí vai harmonizar e vai cicatrizar as feridas físicas. E aí vai fazer bem pros filhos. Esse aí para criança é bom. Até as crianças têm dificuldade de dormir, né, meu filho? Ah, é. Pega um. Adulto também. Dá um banho de capim-limão. Que o menino vai acalmar. E dá um chazinho pra ele que resolve. Tem também o sândalo, né, meu filho? Conhece sândalo? Tem de Sandro. Ah, sim, senhor. Então, meu filho, que tem um cheiro bom, né? Nossa, nem fale. Que lá é bom, meu filho. Que lá é bom porque é um transmutador. É um grande transmutador cósmico. Mas pra nego velho lá no, no nos avanços dos estudos. Entra em detalhe no sândalo. Mas são os banhos, meu filho. São as ervas. É só a escadinha que tá bom. Já dá para os filhos fazer bastante coisa. Com esses conhecimentos aqui. Fio, vamos para as perguntas. Então, a gente estava falando sobre o banho e a defumação. Então, o banho é o processo de química espiritual que limpa os outros corpos do ser humano encarnado, certo? É, meu filho, é pra tirar as quizilas. E quizila, o senhor fala, é o quê? É miasma? Se bem que trocando uma palavra por outra, o pessoal pode não entender. É as coisas ruins. O que que é coisa ruim? Eu falei com o caveiro, eu falei assim, ele falou assim, como a gente afasta o mal? Ele falou, o que que é mal para você? Então o senhor fala coisa ruim, é tudo que é um peso pra gente, né? É, meu filho, porque o velho tá falando a linguagem pra. Uma linguagem mais popular. Sim, senhor. Pra ficar mais claro. É isso aí, é os pesos, meu filho. É um É peso. assim, ó, o filho tá querendo estudar. Vamos ver. E aí o filho fica com sono. Ai. Não consegue estudar. É, o que que é isso daí? Tem muita Você gente, é que acontece isso vila. mesmo. Você é que vila, meu filho. Quizila tipo macumba mandada? Isso, mal-olhado, quebrando. Às vezes é só a pessoa mesmo que tá ali, né? Numa vibração baixa e se sintonizou com larvas astrais. Olha, meu filho. Deixa eu te contar uma coisa. Sim. Os fios é muito bocudo. Sai contando as coisas pra todo mundo. Daí o outro fica com inveja. Nossa. Às vezes o outro fala, não, é inveja boa. Não tem inveja boa, não. Inveja boa é admiração. Tá bom? Admiração, admirar o outro, desejar o bom pra ele, o bom melhor. Inveja boa não tem isso, não. Mas aí o fio abre as bocas, vai contando pra todo mundo. Aí o outro fica com inveja. Aí o fio dá as costas. E o fio não faz oração. E aí pega energia de inveja. E aí quando o fio vai estudar, fica com sono. E aí o fio chega no dia da prova, responde tudo errado e é reprovado. Entendeu, meu filho? Como é que é simples o negócio? É sim, meu filho. É coisa simples. Mas ninguém Às vezes achava o. que tinha um peso tão grande que os outros faz na gente, porque é até injusto. Né, não, meu filho. Porque vocês estão vivendo na Terra, meu filho, pra testar ferro e fogo. Jesus falou, orai e vigiai, meu filho. Essa é a segunda lei mais importante, meu filho. Porque a primeira é amar o próximo e Deus. Depois, meu filho, do amar, orai e vigiai, meu filho. Ficar atento e ajudar o próximo. Olha, meu filho. Nego velho já viu tanto caso assim. O filho vai comprar bem material e aí conta para os outros. Quando vê, dá tudo errado. Sabe o que que dá tudo errado? É Por quê? quizila, A meu boca filho. aberta. É, boca aberta. Boca aberta entra mosquito, meu filho. Nossa, mas se nesse curso então de fitoterapia etérica a pessoa só aprender isso já tá bom. Ah, meu filho. Fecha a boca que não entra mosquito. Quando o mosquito entra, dá lava, apodrece tudo, estraga. É, meu filho. Se os filhos fossem no outro plano, podia contar tudo. Mas vocês, meu filho, às vezes vocês não podem contar pro companheiro que tá do lado. Porque senão as coisas andam para trás. Não é verdade, filho? E tem bastante gente que é o meu caso, por exemplo. Quando eu converso com as pessoas a respeito do que eu tenho em mente de fazer, é porque eu penso que ela vai estar predisposta a sentir por mim o que eu sinto por ela. Tipo, esse carinho, esse amor, esse respeito. E às vezes a gente se engana, né? Pois E nem é, é por maldade da pessoa, não alcança. tem que seguir a lei do coração, meu filho. Tem que seguir a lei do coração, porque é ter paciência e ter amor pelo irmão. Porque vocês que estão na terra, meu filho, vocês estão suscetíveis a cometer os erros. Mas mesmo assim, meu filho, tem que ter amor no coração pelo próximo. Ah, meu filho, boca aberta. Entra também formigueiro, viu? E aí, a boca incha pra aprender a fechar a boca. Nossa, assim só põe medo nas pessoas. É não, meu filho, porque depois que quebra a cara bastante, daí fecha a boca. Entendeu? Formiga. Então tem que ter as pessoas certas para os fios falar. Não é para qualquer um, não. Nego velho é bem direto nessa parte aí, porque quantos projetos já vi, meu filho? Tem coisa que tá predestinada pro fio. E aí o que que acontece? Passa o tempo, mas acontece. Até o fio aprender a fechar a boca. É para acontecer um ano atrás, mas acontece depois de um ano. Mas acontece, meu filho. Quer ter ou ninguém tira. Não é verdade? Entendi. A gente mesmo pode adiar a manifestação. Pode, meu filho. E às vezes eu vejo as moças que vai contar pras amigas do outro menino lá. Que achou bonito, achou aquilo. E as amigas ficam morrendo de inveja, meu filho. E aí começa a soltar lagartixa, a soltar cobra pela boca. E aí a outra fica na dúvida e acaba nem pegando, como vocês falam, o menino. Porque, meu filho, a língua é o chicote. E é o teu próprio chicote, viu, meu filho? Corta pra todos os lados. Mas a língua também, meu filho, é a mão da mãe, do pai, que orienta, que traz o equilíbrio e o discernimento. Isso é uma coisa muito boa. Muito boa pros filhos. Então, tem umas bocas, meu filho, que é pior que bueiro. Pior que os esgotos que vocês falam. Só sai barato e rato. Só sai mau cheiro. Não adianta nada, meu filho, escovar os dentes. Fazer a limpeza da boca. Se só sai coisa que não deve. Que vai prejudicar o outro. Isso não é bom, não. Então, meu filho, Não. tem que prestar atenção. Não adianta os filhos fazer oração, pedir proteção, se a boca é o próprio chicote. O pai Joaquim falou que quando vier besteira na cabeça para fazer uma oração. Como, meu filho? Quando vier besteira na cabeça para fazer uma oração. Isso. Faz oração e pede para as coisas ruins passar. Porque, meu filho, é um vespeiro. Mas o povo diz assim: se os guias estão do nosso lado, sabem que aquilo não é bom, é prejudicial para nosso espírito, para nossa caminhada. Por que que eles têm que esperar, sobretudo Exu? Por que que tem que esperar que eu peça para fazer o que eles fazem assim, com um estalar de dedos? Meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Tem uns doces que não gostam de pedir coisa. É tipo eu. Que acha errado pedir coisa. Ah, não é errar. É, não é, mais ou menos, vai lá. E aí, meu filho, Jesus disse: Batei e abri-vos-á, buscai e achareis. E o próprio falou isso e vocês não fazem, não buscam. Como que funciona? Mas e aquela ideia? Porque eu sempre penso assim: a gente deve fazer o máximo que a gente pode com a nossa competência, com a saúde que a gente tem, com a nossa inteligência. E a hora que não conseguir mais, é aí que você pede ajuda. Meu filho, deixa eu explicar um negócio que nego velho sempre aplica. Senão você fica com o corpo mole. Vai lá. Então, meu filho, vocês têm a mania de querer fazer tudo sozinho. E acaba esquecendo que tem Deus dentro dos fios. Quando o fio for fazer alguma coisa, Fio coloca Deus e coloca os seus potencial junto, meu filho. Que a força vai ser multiplicada ao infinito. Tem os fios que quer fazer tudo sozinho e não dá conta. Tem os fios que quer pôr tudo na mão de Deus e Deus toma conta. Achando que Deus vai bater na porta e vai dar tudo que o fio quer. Então, meu filho, quando você junta a sua força com a força de Deus, filho, é um vencedor. E Deus está esperando, meu filho, todo instante que o filho use o seu esforço, cresça, mas que ele esteja ali junto como um pai, acompanhando todo o progresso do filho. E é isso que ele quer, meu filho. Tá Quando o certo. filho tá amando, pede para Deus amar junto, que o filho vai ver como que o amor vai crescer. Se o filho tá prosperando, coloca Deus junto. Vai ver como que vai prosperar mais, meu filho. Nossa. Mas os filhos tem um problema de ligar a Deus a templo, as quatro paredes. E Deus, meu filho, não tá em quatro paredes, não. Jesus falou isso. Falou nos escritos que encontrou lá pro mar morto, meu filho, mas não é revelado para vós mecês. Deus não tá, meu filho, nos templos de luxúria, nos templos da avareza. Deus está no coração dos filhos, que é o tempo mais importante. Deus está no pôr do sol, está na natureza, está nas coisas bonitas. Tem muita coisa que os filhos acham feio, mas se prestar atenção, vai ver que é muito bonito. Ali está Deus agindo. Então, quando os filhos for fazer os trabalhos que o nego velho aqui está passando, coloca Deus junto. Que seja feita a vontade dele, não a sua. Às vezes, meu filho, os filhos vão fazer trabalho de desobsessão. E aí tem dois espíritos, um encarnado e um desencarnado, tão ligado no outro, mas tão ligado, meu filho, que se tirar o desencarnado de pé do encarnado, o encarnado morre, meu filho. Sabia disso? Se fizer o quê? Se tirar de perto, os dois estão numa ligação tão forte, meu filho, que se tirar o outro perde a vida na carne. Já viu caso assim, meu filho? É parasitismo. Ah, entendi. Se tirar o obsessor. Isso, então, às vezes os filhos julgam muito, achando que tá fazendo coisa boa, mas tem que ter com calma, meu filho, tem que ter calma para fazer as coisas. Não adianta se apressar, não, senão come cru. Como comida fria. Daí depois não adianta reclamar, né? Tem que esperar servir a mesa, fazer as orações, agradecer. Mas depois comer. Nossa. Então, meu filho, vamos fechar esse bloco. Vamos. Então vamos ver o que que a gente contabilizou até agora. No dia de hoje, o senhor falou sobre o banho, sobre a defumação. Isso. E isso tem a ver com fitoterapia etérica, porque a gente está usando aí aquelas sete ervas para a mistura segundo o princípio ativo de cada erva. Isso, meu filho. Tá certo. Então aí a gente na última na primeira a gente falou sobre arruda, na segunda a gente falou sobre alecrim, manjericão e pimenteira. Hoje o senhor quer falar um pouco, talvez. O senhor falou hoje sobre comigo ninguém pode, né? Isso. Então recapitula pra gente as propriedades do comigo ninguém pode e a gente fala do Guiné, espada de São Jorge no último capítulo do nosso encontro. Olha, meu filho, comigo ninguém pode. O próprio nome diz. É para vencer as demandas, para vencer as coisas ruins. Quando os filhos tomam banho, comigo ninguém pode, filho. É um banho que tira as quisila, mas que também é um banho de proteção, viu? É um banho para vencer, principalmente quando os fios tá sob demanda. Seja qual demanda for, espiritual ou física. Quer uma coisa boa, meu filho? Opa. Nego velho vai ensinar aqui para você, ó. Quando acontecer uma injustiça, meu filho, o filho vai lá, pega comigo, ninguém pode, e toma um banho. E faz uma oração. E pede para Ogum e para Xangô resolver. E acende um toco à vela. Pode ser branca mesmo. E aguarda, meu filho, que a justiça de Xangô, meu filho, tem dois pesos, tem duas medidas, mas nunca falha. Tá bom? Ou seja, ela também afasta e quebra todas as energias negativas dos ambientes. Isso. Quebra. Gostei dessa palavra aí, quebra. Principalmente as injustiças. Principalmente as injustiças. Porque nem tudo é karma, não, meu filho. Às vezes é falta de vergonha na cara. Não é? É esse banho que tá faltando. Às vezes é porque os filhos estão levando umas cacetadas na cabeça para ver se acorda. Tem uns filhos que só ficam reclamando da vida É. e não faz nada. Tem saúde, inteligência. É, tem tudo e parece pedinte. Não que é feio ser pedinte, viu, meu filho? Não tô falando dos Não, não. pedintes. Tô falando pedinte escravo de si mesmo. Claro, o mendigo tem aí a sua missão, né? É, tem, meu filho. Tem muito mendigo aí disfarçado. De espírito elevado, né? Pois é, meu filho. Nego velho já fez isso. Já. Ah, meu filho. Ai, toca o coração das pessoas, né? Ah, meu filho. Principalmente quando tem um animalzinho, né, meu filho? E aí, nego velho divide alimento com animalzinho. Mas isso aí deixa pra lá. Mas aí, meu filho. Claro, toca o coração, porque nem o mendigo tem para ele, vai dar pro cachorrinho, né? É, meu filho. Entendi, é realmente. Então, boa. Isso é Deus, meu filho. Deus. Você coisa do pai. Tem coisa do pai, tem face do pai que vocês não estão preparados pra ver ainda. Nossa. Porque senão vocês endoidam. Bom, com exceção do Guiné e do Comigo Ninguém Pode, então, talvez uma resumida. Vamos começar só assim para as pessoas, porque dizem que a repetição é a mãe do aprendizado. A arruda combate inveja e olho gordo, certo? A arruda, meu filho, é um transmutador. Transmutador. Então, lembra dele Extrair. assim. Então protege, emite vibração de prosperidade, né? Isso. Um transmutador, ou seja, pega energia negativa e passa para ela positiva, é isso? Isso. Tá bom. O alecrim, você lembra de alegria que o senhor falou? Alegria e é bom para a mente, para Tonifica aprendizado. as pessoas e o ambiente. Isso. Dá e fortifica o ânimo, dá vitalidade nas pessoas, o senhor falou isso, né? Isso. Tá bom, tá aí o alecrim. Comigo ninguém pode, o senhor já falou, né? Afasta e quebra as energias negativas. É bom no caso que você tá demanda, magia, mal-olhado, por aí, né? Isso. Nossa, mas essas plantas têm realmente um efeito e a gente subestima, né? Meu filho, como diz, tem coisa de Deus. Meu filho, eu falei um negócio, não terminei de explicar. Vai lá. Lá na senzala, meu filho, tinha que se virar, né? Tinha. Tinha que se virar, meu filho. As plantas estavam ali. Mas vamos continuar. Mas o senhor fala assim, se virar contra outros negros que faziam magia? Não, meu filho, porque não tinha farmácia. Claro. Hoje a gente ri, mas queria ver, né, um negocinho hoje que a farmácia cura em 2 minutos. É, meu filho, hoje vocês têm as plantas tudo pronto. No pacotinho. É, pacotinho. Na época ela tinha que colher, meu filho. Nossa. Imagina se você compra. Compra não, né? Põe lá e toma. Então a banca erva errada. É. Desorienta, meu filho. Sim. Então tem que saber. O que tá Poxa. mexendo? Houve uma história que uma senhora foi num terreiro em Campinas. E pediu pro nego velho um banho. Daí o nego velho falou pra ela tomar o banho tal. Com três ervas. Não é que ela tomou e passou mal? Porque Pois é, meu filho. ela bebeu o banho, pai. Pois é, meu filho, tem que ser bem explicado essas coisas. Acontece, né? Às vezes você. Ah, pra tomar um banho, a pessoa bebe. Você falou pra tomar? Mas É, vamos meu filho, continuar. depois intoxica, Ah, é. aí tem que tomar leite. Leite ajuda? Isso. Aí, foi bom fazer falar isso, que daí o senhor já ensinou isso aí também. Toma leite com morango. Olha. Mas toma bastante leite que ajuda a desintoxicar. Tá certo. Então, a gente vai deixar a espada de São Jorge junto com o Guiné para o próximo encontro. Então, relembrando também sobre o manjericão e a pimenteira. Então, o manjericão é. Lembra a gente aí, pai. Acalma e traz paz e Purificação, espírito. Hã? limpeza, É. depurador. Beleza, então. Ele acalma as tensões, né? Tá Isso. tensão lá. Nossa, que tensão. Limpa a mente. Afasta É bom pensamento para negativo. Claro. tomar banho com manjericão. Bom, tapete de Oxalá. Isso. Bolo manjericão. Ah, E o senhor. o alecrim é bom esfregar na mão para dar uma cheiradinha. E a pimenteira combate energia pesada aí. Isso, a pimenteira ela puxa pra ela, né, meu filho? Puxa. Por isso que é seca. Nossa, ela Às vezes seca. os fios chama lá o colega. Aí quando o colega tá lá no portão, a pimenteira já sai puxando tudo. Mas ela não morre? É, meu filho, é coisa. É suicídio isso aí. É, meu filho, cada coisa tem uma função, né? Então serviu ali Essa é a função dela. a. Às vezes os fios tá comandando que zila lá na outra cidade pro fio. Aí o Mas. Sunsê põe a pimenteira lá. Quando vê tá secando, meu filho, pode saber que tem carga mandando aí pro Sunsê, viu? Então, se fosse assim, a gente podia até pensar em quando for fazer a planta de uma casa, fazer um corredorzinho do portão até a entrada, cercado assim de pimenteira. Ó. Assim a pessoa vai entrando, as coisas ruins vão ficando tudo grudado na planta. Não, um vasinho tá bom, meu filho. Só um vasinho já basta? Plantar muita pimenta, você vira uma pimenta. É, o Sun C vai querer brigar com os outros. Eita. Vai ficar com temperamento forte. Não tem o um temperamento? Tem. Tempero, meu filho. Tempero forte. Tempero forte é o quê? Pimenta, condimento. Por isso que os filhos que comem muita pimenta são filhos estourados. Eita, meu Deus do céu. Então tem que ter uma mudinha, só tá bom. Claro. Então, o senhor também está ensinando que a alimentação influencia aí muito no estado de espírito das pessoas. Eu vou continuar então, meu filho. Vamos lá. Vamos. Então, finalizando, esse aprendizado desse nosso terceiro encontro se resumiu, então, nessas ideias que a gente passou. Isso. Vamos pro quarta parte, meu filho. Vamos, sim, senhor. Sim, a gente terminou com a pimenteira. E agora, então, o senhor vai trazer aí o que tem de novidade nessa quarta parte e o que a gente pode estudar. E no final também a gente faz um outro resumo para as pessoas fixarem bem. Então, vamos lá, então. Deixa eu organizar aqui os meus áudios, pai, Isso. para a gente começar a quarta parte.